Faça gostango, prossiga. Gostango ciente, aguarde o instante, não tem aqui seu plano, aguarde o instante. Chame para o táxi, ok? Livre, puxa o acionamento. Só para o táxi, 6700. Afonso 090, direto decola na 17, curva à esquerda, saída Lotaro, o transponder é o 5022, o controle é em 119, decimal 80, cortejo. Ali o acionamento no pátio 5, chama para o táxi, eu acho que é gostando. Jet 6749, Compinho B de 079, autonomia de 0412, alternando Galeão na sua escuta. 412, Galeão, 74 a bordo, perdão, 79 a bordo. Está livre o táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da Taxway Bravo. O QNH1012, chame pronto para a decolagem, Jet 6749. Afirmativo, autorizado táxi via Juliette Alfa, até o ponto de espera na Taxi Bravo, Web 6749. Livre táxi é para ingresso na 17, o Golf Tango. Chama alinhado e pronto, pronto, 7. Imperador, 267-49, pronto, Ponte Pera, pista 1-0. Torre Salvador, objeto 6749, pronto, ponto de espera, pista 1-0. O objeto 6749, a linha decola da 10, o vento é de 210 graus, com 5-9. Autorizado a alinhar e decolar da pista 1-0, objeto 6749. Web 6700 para o táxi, PB 106, com 20, com 3,15. Com 23 e 15, está livre o táxi via Juliette Cujo, a sua direita, ponto de espera da 10, ajustado 1012, chama para a decolagem. Boa direita aqui, chamar a posição da 1-0, web 6700. Oscar Gustango, mantém a posição, aguarde mais 12 minutos para decolagem. Entre aguardando, Oscar Gustango. 677, no ponto de espera, ponto 90. 6700 ali, mantém a 10. Ali, mantém a 10. Web 6749, decolou os 27, chama controle 198, bom voo e bom dia. 198, bom dia. Controle Salvador, bom dia, WebJet 6749. Web 6749, bom dia, contato radar, sublantinha 340, saída da El, Vandel no presente. Del da presente, sessão 340, 6749. Decolagem da 10, o vento 210 graus com 5-9. Livre decolagem da 10, o F 6700. O Oscar Golf Tango, livre decolagem da 17, o vento 210 graus com 4-9. Livre decolagem da 17, Oscar Golf Tango. 76700, decolou aos 29, chama o controle em 198, tem um voo, bom dia. 198, bom dia. Bom dia, Web 6700, decolou na sua escuta. 6700, bom dia, contato radar, subiu, mantenha 240, saída da EL. 240 para EL, 6700. Controle, bom dia, Sky Golf Tango, decolou da 97, na sua escuta, 5022. Oscar Golf Tango, bom dia, sub mantenha 090, saída Lotar. 090 na Lotar, Oscar Golf Tango. 6700, pode tomar bom dia. Coral, a fim de vista formação? Autorizado. Parado. Web 6749, chame Recife 1288, alterno 3325, bom dia. 288-3325, bom dia, Web 6749. 76700, chame Recife agora em 1288, alterno 3325, bom dia. 288, 3325, bom serviço. Tango Whiskey, Foxtrot Lima, good morning, ready to copy? Foxtrot Lima, clear to Sierra Bravo, Quebec Victor, flight level 100, straight from Salvador. After takeoff from runway 17, right turn, Goli departure, Eval, and then after that, direct to Conquistador. This call code 5035 and the departure control frequency is 119.80, right back. O Papatango Oscar Golf Tango, quando possível estimar de pouso em Paulo Afonso. 0954, Paulo Afonso. 0954, grato. Fox Lima, your red deck is correct, cleared to start up, coming ready to taxi. That's affirmative, 5035. 4 and a half, two on board. Your taxi approved, call me ready to enter the runway with 17. Oscar Golf Tango, agora afastado 29 milhas de correção, afastado 36 milhas de Salvador, Submatão 090, chame Recife, frequência 12685, alterno 2545, bom dia. Ok, vai chamar Recife, 12685, 12545, um bom dia, senhor. Saída Conde, transponder é o 0263, o controle 119 decimal 35, o Cotejo. Só corrigindo o controle 198, ok? O Exaltão sem operacionamento. Inversionamento já para o táxi, Atanco. Lima, Q2 line up, call me ready to take off.